Alfa. Oi, continua a aproximação e aguarda autorização de pouso. Vem aqui do superfície, é 170 graus, com meia dúzia de nós. Vai continuar a aproximação aguardando o pouso, então vem para Alfa. Salvador, 3 horas e 8 para a minha. Autorizado, pistão no 7, no 9 graus. Entrou no 7, 0 graus, 5 graus. Entre o pauzinho, no 9 graus. Inicialmente ali mantém, cabeceira 9 horas. Ali mantém, 0, 1, 8. Sinamiano 43, solas 30, chamando 2, 1, 19, Libra. 2, 1, 9, Libra. Tá, 3567, puxa acionamento no sistema remoto. Ali mantém a cabeceira 1 ou 0? Ali mantém, meu nome é Marcos, no solo 32, esse tem o backtrack, aguarde o Romeu Papatanga ingressar na cabeceira, passe por siga para o pátio, faça estacionar a frequência livre. Usando o Oscar, Romeu para siga. Já havia sido autorizado após o William Novembro pousar. Reporte alinhado e pronto, meu patente. Bem, B.O. Sr. Romeu, mantenha o litoral, aguarde para transferência. Limas Lugos. Decolou os 33, chamei o controle 1, normal, decimal 35, por favor. Nota 5, boa noite. Controle Recife, boa tarde, voo 856, decolou na PUC, Caracaju, passam 2 mil pés. Boa noite, 56, controle Salvador, contato radar, sujou 390, saída PUC. Para o 390, gol 156, sai da boca. 495, mantém a posição, vamos alterar a sua saída, 7. só um minutinho ali, mais alugou. Vem, P. Oscar Romeu, te chame Torre, 18 decimal 6. Tá, 18 6. Torre, ao passar papá no Vada Oscar Romeu. E nós vamos Oscar Romeu, curva esquerda, circuito pela direita. Reporte para a gira base da 7, é um tráfego que vai decolar da 7. Seu novembro Oscar Romeu. Estou curvando à esquerda para interceptar a base da 7. Uma meia, 1-2, contato radar, chegada a Mari do São José do Lula. Obrigado, confirme a transição da clareza 5, intensidade 1, está autorizado 0-1-0. 1-6, 1-2, dedicação, chegada a Mari, desça para o nível 0-5-0. 0-5-0, muito obrigado. Esse é o cruzamento do eixo da 1-0, para interceptar a base da 1-7, é o November, Oscar Romeu. É, November, Oscar Romeu, aguarde para ir à base e pousar na cabeceira da 7. Mas o Lugolfo 5/5. November, Oscar Romeu, tem condições de ter sua pouso no ponto médio da pista 1-7? E é aqui. Da presente, autorizado pousar no ponto médio da pistão na 7, vento 1-0 graus, 62 de nós, 9 graus também, um tráfego banhado na cabeceira. Se o tráfego ajustado, vai pousar, pode pousar na papá? A seu critério, reporte no solo controlado. O meu papatango não foi autorizado essa decolagem, pois tem um tráfego que decolou da pista 1-0. Que vai cruzar o eixo da colônia da 7. Por isso será autorizado em metro de distância. 7-2-0, papapá. Galeão, cliente mesmo. Nossa, meu colega, por favor. Objeto 6730, autorizado Galeão, nível 360, pela pergola 1-0 do plano. Decola 1-0, primeira curva à direita, da El, Lede e Bridge. Na sequência, o motor de saída 1-1-9-3-5, transponder 5452, o objeto 6730. 6730, obrigado. Ali mantém, captura 1-0. Tango Romeu, Papatango, livre decolagem, pista 1-7, vento 1-7-0 graus, 5-9. Tango, decolou 39, tem condição de curvar à esquerda e seguir na Pondijada, presente? Sabá Tango, decolado aos 39, vai curvar à esquerda para a torcida da saída Conde. Gente, aguarde transferência de comunicações. Eu aguardo, é autorizado curvar à esquerda para a Conde, Sabá Tango? Afirmativo, agilizando na medida do possível para livrar o campo. Agilizando, Sabá Tango. Corona 273, estação de indicação chegada a Ponce, desça para o Nijô 060. 1856, chame Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, 2600, dado Guarani. Estamos em cima da 1935, só volta, só volta. 1935, tá passando. Passaram, obrigado. Gol 1612, desça para 2000 pés, o ajuste 1094, livre o LS, reporte estabilizado. Afirmativo, 2000 pés, reporte estabilizado, gol 1612. Gol Salvador, beba batalha, partiu da Conde. Tango, Subanjo 050, sai da Conde. Agora 0-0, sai da Conde, Papa Tango. Trip 5415, prossiga. Autoriza 1-160, como final. 5415, aguarde para ganhar a sua. Guardando, obrigado. Sete do Colosso 42, chama 1935, por favor. Confirmo 119-35, 357, boa noite. Tio 1960. 1960, 5415. Controle Salvador, boa noite, o TAM 3567, Arbor Elefa. Colosso, já está pronto, ele é quatro. Sul tem livre decolagem, vento 1970 graus, 59 dourado, comandante. 567, contato radar, sonjou 360, sai da água. 360, sai da água, então 3567. Bruno Patão, confirme quantas milhas afastará de Salvador. Até 20 milhas afastado, Tapatango, atrás pro, da chegada à bolsa. Gente, o meu Patango. Valeu. Ele coloca 43 agora com todo o voo de 935. Obrigado, 935. controle, o Guardião 07? Guardião 07, prossiga. Tá de Salvador pro CAP. Agora a máquina 510 autorizado a pro CAP sem interferir. Ciente, Guardião 07, reporte, final para o. Então, para final pro caso, Guardião. Salvador, boa noite, TAM 3897. Dita teria nossa autorização? Dito 3897. Meia. Meia, boa noite. Oi, Salvador, aqui no Romeo Watt. Romeu Oscar 390 pela esquerda, reporte interceptando a. Reporte interceptando a final da 97 para o 390, um tráfego na final da 90. Gente, 390 pela esquerda, sobre a rotatória, reportará a interceptando a final da 97. É a da Euleda e a porta. Papo de Elefa. Eu vi. Então autorizado 340 para Guarulhos, da El Leda, após Eudes, aí voa na Zulu 44. Decola da 10, curva direita, 1935 é a frequência, 5456 transfone, Sotan 387. Salvador, Abjante 6720 para ataque, são 120, 1209, 3 horas e 44 minutos, eu tenho confiança. Tá passando aqui a terra, vai ficar aqui no caso. Boa noite, número 2, pouso autorizado, pista 90, 71970 graus, 79. Ah, tá ok então, a gente não tá avisando ainda, mas tá aí, tendo feedback ou oh, tá, vai abrir nessa vez. Então, meu acho que a receptou a final da 97, individual com a aeronave na aproximação final da 90. Ok, será o sensor número 2 para pouso, aguarde o 8 da 97 livre. Vento de superfície, 97, 0 graus, 79, meu acho. O 1273, isso para 2 mil pés, do ajuste 1014, livre LS, reporte estabilidade. 2 mil pés, 1014, autorizado ILS, depois teremos estabilizado o 1273. Kilo Romeo Oscar, 3 milhas para a cabeceira do 7, pode prosseguir na próxima estação. Afirmativo, tem livre pouso, retorno a 70 graus, 7 não é do Oscar. Oscar, livre pouso no 7. 167, chame Recife, frequência 1228.8, ao Serra 1260. 1249, chame 121, decimal 9, liberado. 1219. 1219, 3 horas e 40, 8 e 5 a bordo, alterando Natal, o azul 42 e 06, para o carro. Zona 25, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 351, 3325, espera, 0, quando lá vai chamar 18:30. Obrigado e até a próxima. 3567, prossiga. Contato a primária seria 1228 ou 268? 1228, decimal 8. 1228, obrigado, boa noite. Bom, de Salvador, 1238, 946 da Papá, cruza 180 para 150, possibilidade. Mais um ótimo sistema, cara. Sanjou 050. Na frente, TAP. Descendo por 50, 394. Alô, Salvador, Beba Batango, para o regresso. O seu solo foi 5-1, frequência livre, hasta o final, boa noite. 108, após ingressar no 10, 1612. Linda, cola. Vista no zero, ventou no 70 graus, 79. Torre Salvador, boa noite, Web 77.0, ponto de espera da 1-0 para 1. Boa noite, Web, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 77.0. Uno, dois, sete, três, estabilizado? Estabilizou, 273. Uno, dois, sete, três, torre, 1-8, decimal, 6. 786. Tocou, 1-2-7-3, estabilizado, baixado, travado. Baixou, travou? Afirmativo, baixado, travado. 73, pouso autorizado, pistão no zero, vem pro 1-7-0 graus, 100 reais. 273, autorizado pouso. 142 vermelho, 53. Chama o controle de 935, por favor. 935, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, azul 4206, decolou seu escudo. Azul 4206, contato radar, Sanjo 370, saída PUCA. 370 na PUCA, o azul 4206. Lima 601. Informação Papá, autorização o Galeão. Aprovado, Galeão 360, Pesulu 10, decola da 10, curva direita, Dael Leda Brito, controle 1935, transponder 5564, posição 4, voo 601. Mensagem 2-0, ali mantém, capítulo 1-0. Ali mantém, capítulo 1-0, mensagem 2-0. Foram 2-3, no solo 5-6, chamando 2-1, uma nova livrar. Dois nove quatro.